Alô amigos, bom dia, bem-vindos à Onda da Manhã. Mais uma semana, mais uma onda. Votos sinceros para que este dia seja um dia bom para si, porque nós estamos a agarrar a manhã por dentro e você também. E além de tudo mais, você dá o movimento. É bom estar consigo. E você está sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Somos assim, fazemos uma rádio aberta sem segredos para você. E para si, a nossa saudação musical, recuando no tempo. Estávamos no ano 1944 com a banda de Glenn Miller, In the Mood. Onda da Manhã no seu receptor, nos 100.2.

Onda da Manhã. O nosso abraço extensivo para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. França, Alemanha, Luxemburgo, Itália, Canadá, Angola e Moçambique, Estados Unidos da América. Onde se encontra o português, a Boa Nova e a Onda da Manhã está com ele. É bom estar consigo. Onda da Manhã, um programa que faz a diferença. Nós sabemos que você está a agarrar o seu dia por dentro e nós estamos-lhe a dar o movimento. Rádio Boa Nova, uma rádio sem fronteiras, a transmitir nos 100.2 do FM Estéreo para todo o planeta. É bom, bom, bom. É mesmo bom estar consigo semanalmente aqui a fazer-vos companhia nesta sua e nossa Onda da Manhã. Tocando o que você gosta de ouvir e curta o melhor da música feita pra você. Exatamente o melhor da música feita para você nesta Onda da Manhã. Somos assim, somos abertos e sem segredos. I don't want you to go, my love.

55 e lá o chefe da UER levantou-se e disse a todos em francês: vamos criar uma comitiva e pensar como juntar os países da Europa num programa espetacular. No primeiro ano eram poucos, concorreram 7 países, mas pouco a pouco foram-se juntando mais, até que 8 anos depois, em 1964, Portugal concorre pela primeira vez. Ora, sejam então muito bem-vindos. Grande Prémio TV da Canção Portuguesa. Uma canção para a Europa. Festival RTP da Canção 1980. Bravo! E pronto, adiante. E foi assim. Então, bem-vindos ao Festival da Canção da Noruega. Ao Festival do Clínico, salva palmas. Festival do Clínico, boa noite. Oh, Eládio, desculpa lá. Só uma pergunta. Quantos festivais é que tu apresentaste? Muitos. Mesmo muitos. E assim nos anos 60, enquanto as saias encurtavam, o homem chegava à lua e os Beatles encantavam. Uns viviam em paz, amor e drogas, outros viviam a guerra. E por cá a Madalena, perfilada, lá cantou: ele sem ela não é ninguém. E chegava o momento do tal júri distrital. Eram 18 que formavam o segredo nacional. Com o giz lá se escrevia o que cada um dizia. Canção número 1. Canção número 1. Oração. Oração. Um voto. Um voto. Entre uma outra chamada que caía, pontuações que não se ouviam, somava-se tudo e apurava-se o grande vencedor. E a canção vencedora é... pois isso vocês vão descobrir no final deste programa. Mas entretanto, palmas, lágrimas, sorrisos, tudo ao rubro em televisão. Não interessa quem ganha ou perde, o Festival da Canção. O vento então mudou e ela para a serra foi cantar. Desfolhada lá voltou e Santa Apolónia fez parar. E chegando aos anos 70, o mundo inteiro dançava ao som de um novo ritmo que invadia as pistas de dança: o disco. Portugal não desistia da sua melodia nacional. E a cantar lá se dizia o que estava bem e o que estava mal. Entre festas da vida e touradas, cavalos à solta e madrugadas, com uma canção, lá se libertou Portugal. E foi assim, em 1976, com uma flor de verde pinho, no ano a seguir com Portugal no coração, em 78 com um trailidor e um papagaio que voava, e em 79 um balão que subia, subia, filho da mãe, que nunca mais parava, que entramos na década de 80. E entrámos logo em grande de uma forma bem garrida. Agora o festival teria cor. Penteados, roupas estranhas, lacas, botas e ombreiras. E o Cid dizia adeus ao seu amor. Em playback nós lá dançámos, continuámos num bem bom. Acalmámos na balada que te dou. Sentadinhos ao piano, nós lá fomos neste ano. Primeiro com o Gama e depois com a Guinô. E finalmente lá chegámos. 1996, intérprete Lúcia Muniz, canção O Meu Coração Não Tem Cor. Conseguimos a nossa melhor pontuação de sempre, numa paixão bem lusitana e num folclore tradicional, com cavaquinhos chegámos à sexta posição. Não sei se este ano vou de vela ou se voltarei conquistador, pois quem vota, vota sempre no seu grande, grande amor. A política e a distância e outros fatores tão musicais, esses sim, são importantes, diria eu, fundamentais. Os países do leste votam nos do leste, os países do norte dão votos ao norte. A antiga Jugoslávia vai atrás. Com a Espanha lá contamos, são enfim nossos irmãos. Nós é que votamos em todos e assim vivemos em paz. E em 2000, com o virar do século e já sem orquestras, vêm os deslumbramentos e as loucuras das encenações. Muitos adereços em cena, guarda-roupa muito teatral, muito fogo. Enfim, 3 minutos de puro entretenimento, mas nós jogávamos pelo seguro. Simples, não compliques, simples. Países saem, países entram, países voltam, quase 40. E agora entramos todos em semifinais. A resposta num envelope chega à hora a galope de saber se vamos ou não à grande final. Esperamos, aguardamos. Será que alguém lá se lembrou de Portugal? E em Portugal? Portugal está na final. E vamos à sala verde em um ambiente anormal. E uns choram, gritam beijos e os outros países dizem mal. Comitiva toda ao rubro, a bandeira a voar. Portugal lá conseguiu na final se apurar. A Finlândia levou 45 anos até ganhar. Mas a luta é alegria e a nossa hora vai chegar. É assim a nossa história, uma história sem igual. E agora as canções nas ruas do amor do meu Portugal. Senhoras e senhores telespectadores, muito boa noite. Convosco, Silvia Alberto e José Carlos Malato. Boa noite. Olá, muito boa noite. Boa noite aí em casa. Está no ar a final do Festival da Canção 2014. Bem-vindos ao Convento do Beato, em Lisboa, à RTP, RTP África e RTP Internacional. Ainda bem que pôde vir, porque isto sem si não tinha graça nenhuma. É, exatamente, Malato. Sem ti não tinha graça nenhuma. São os 50 anos do Festival da Canção. Já vamos ficar na história. Pois e vamos... vocês também. É verdade. Palmas, por favor. Que bom, que bom. E começámos da melhor maneira, com uma história do festival, no olhar e na voz de Henrique Feist. Aliás, os números especiais deste programa são da sua inteira responsabilidade. Uma salva de palmas também para lá, o Henrique. Para aquecermos. Hoje é uma noite de palmas. Temos o futuro aqui. Estão aqui as duas, por favor. Mas, o que vai ditar esse futuro é o nosso magnífico envelope. Venha o envelope. Aqui está a belíssima Andreia. Muito obrigada, Andreia. Andreia, obrigada. Uma salva de palmas também para os nossos bailarinos. Foram espetaculares. Esta noite foram espetaculares. Em retirar todos estes momentos. Estamos vamos a chegar lá à final. Vamos lá. Vamos fechar em festa esta, este festival da canção, não é? 2014, que é um festival muito especial. Não, são 50 anos, 5 décadas. Só quero segurar. Pronto. Vamos lá. Teu este ano, deixo que sejas tu a revelar. Não, vamos os dois ao mesmo tempo. Este ano é teu. A sério? És tu que vais revelar. Muito obrigado. É. Então eu apresento os meus 50 anos. É sim, senhor. Quem ganhou o Festival da Canção? Ai! Mas já assim... Foi a canção... Foi a canção número 5! Quero ser tua! Intérprete Suzy! Letra e música, Emmanuel! Emmanuel, venha ter connosco, por favor! Pois que minha aluna e bem, hein? Parabéns! Parabéns! Estás lá! Eu gostaria de agradecer todo o apoio. Gostaria de agradecer a Buarques, à Figueira da Foz, às Caldas, que nos apoiaram incondicionalmente. A todos os meus amigos, ao Emmanuel, à minha família, ao João Rolo. Ai, tenho tantos agradecimentos. E às pessoas que votaram em ti também. E às pessoas que votaram em mim, sem dúvida. O que é que podemos esperar de Tina, em Copenhaga? Mais uma vez, eu vou sempre, sempre... tentar dar o meu melhor. Muito e não bem. Desapontar. Emmanuel, esta foi uma muito aposta, bem. Ganha. Oi, Emmanuel. Emmanuel, ela, uma salva de palmas, ela vai ter que se preparar. Vamos até ali, Emmanuel. Ela vai ter que se preparar. Como é que foi este desafio, Emmanuel? Foi um desafio profissional. Sou um profissional há 20 anos, habituado a compor canções de sucesso. E, naturalmente, os portugueses estiveram connosco mais uma vez. A minha equipa também, rapaziada, raparigada, muito obrigado. Foi uma semana de muito trabalho. Mereceu a pena. E sejam todos muito felizes e viva Portugal, viva a música portuguesa. Muito obrigado, Emmanuel, obrigado, por favor. Emmanuel, obrigado, agora... querido, obrigado. Atuação final. Um abraço grande. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos então terminar este Festival da Canção. É verdade, vamos avançar. Vamos terminar em grande, não é? Com a atuação e dar os parabéns. Parabéns a todos os participantes e colaboradores deste Festival RTP da Canção 2014. Está encontrada a canção que nos vai representar à Eurovisão no próximo dia 6 de maio em Copenhaga, na Dinamarca. Muito boa viagem e boa sorte! Da nossa parte, foi um prazer estar consigo e partilhar esta emissão tão especial de celebração dos 50 anos do Festival da Canção. Boa noite a si que nos acompanhou através da RTP, RTP África e RTP Internacional. Já sabe que o Festival da Canção que celebra 50 anos não é bom se não tiver um pouquinho de polémica. Ficou a canção vencedora pertence à Suzy, quer ser tua! Até Copenhaga! OHP Seguros Oliveira do Hospital. Seguros todos os ramos a preços imbatíveis. Caça mais uso e porte de arma desde 27€. Ciclomotores desde 39€. Motociclos 125 de cilindrada desde 60€. Veículos antigos desde 56€. Acidentes de trabalho. Preço especial de abertura. Seguro Casa sem franquia. Estamos em Oliveira do Hospital, na Rua do Colégio, número 4, primeiro andar, mesmo em frente aos apartados dos Correios. Contacte-nos 238-692-381 ou geral@ohpseguros.pt ou na página da internet www.ohpseguros.pt. Estamos abertos aos sábados das 10 às 13 horas. OHP Seguros, Oliveira do Hospital, seguros todos os ramos a preços imbatíveis. Esperamos pela vossa visita. Manuel da Silva e Filho, Sociedade de Construções Limitada, Zona Industrial, Lote 7, Oliveira do Hospital. Damos-lhe a conhecer agora o loteamento Alto dos Moinhos. Venda de lotes, terrenos, moradias a preços competitivos. Loteamento Alto dos Moinhos, na Rua do Casal Novo, em Oliveira do Hospital. Manuel da Silva e Filho, Sociedade Construções Limitada. Contacte-nos pelos telefones 238-646722 ou telemóvel 914-183-928. Manuel da Silva e Filho, Sociedade Construções Limitada. Faça do seu futuro a nossa aliança. Boa Nova Rádio, de Oliveira do Hospital para todo o mundo. A Boa Nova é... A sua rádio! A sua rádio! Bom dia, alegria uma vez mais, esta é a sua Onda da Manhã. Estivemos com a retrospectiva do final do Festival da Canção da RTP. Foi apurada a vencedora, Suzy, quero ser tua. Pois bem, amigos, se não quer que noticiemos, não deixe que aconteça, porque às vezes a reportagem está lá fora. E eu vou explicar porquê. Porque de vez em quando nós vamos esmiuçar o que se passa com a cultura geral dos nossos estudantes. Assim fomos descobrir como é que está o termómetro da cultura geral. Maná. Qual é a capital da Itália? Maná. Acho que é Veneza. Milão. Não tens a certeza? Milão. Nápoles? Nápoles. Quem escreveu os maias? Morreu há pouco tempo. Não estava a ver agora o nome. Esqueci-me. Olha, eu não tive assim de português. Como é que... Palavra? Não acredito. Não é? É? Não. Ou não é? É. Ia. Ia. Não é Ia. Acha-te que era hoje? Olha lá. Como se chama o maior campo de concentração nazi? Não sei. Vá lá. Puxa lá pela cabeça. É isso todos os dias. Não, vale a pena estar os saltinhos. Não faço ideia. Não fazes ideia? Não faço ideia. Está na ponta da língua. Na ponta da língua? Então diz. Auschwitz. Como? Auschwitz. Ah, qual é a forma química da água? PH zero. Já vi isso no décimo segundo décimo ano. Diz lá isso outra vez. PH zero. Já vi isso no décimo segundo décimo ano. Quem é o Manuel de Oliveira? Realizador de cinema. É mestre. Eu vou perguntar. Não faço a mínima ideia. É um escritor. Faz filmes. Como é que se chama o senhor? Faz filmes. Não sabes? Realiza um cinematógrafo português. Como? Quem é o presidente dos Estados Unidos da América? Barack Obama. É o Bush. Bush? Acho que sei, mano. De que banda fez parte de John Lennon? Já fez parte de uma banda. Não sabe? Bee Gees. Não foi os Bee Gees, foi os outros. Quem? Os Beatles. Beatles? Boa. Boa. O Beatles o quê? Eu sei que é o John Lennon. Eu cantava as músicas dos desenhos animados da Disney e isso tudo. Dos desenhos animados? A sério? Quem pintou a Mona Lisa? Foi quem? Picasso. Picasso. Leonardo DiCaprio. Quem é o presidente da Comissão Europeia? Não me lembro. É um ser não qualquer, acredito. Eu conheço bastante. É um francês, mas eu não sei o nome dele. Não é Aldrón Barroso. Quem? Não, acho que não. Não sei, eu não ligo nada à política. Pronto. Eu não gosto de política, portanto, isso me passa mal ao lado. Em que ano foi o 25 de Abril? 1975. 1973. Eu tenho uma educação em inglês e não faço ideia. Não acredito. Em 1974. É, não? Qual é a capital dos Estados Unidos da América? Estados Unidos... Inglaterra. Inglaterra? Não. Nova Iorque. Nova York. Quem? Nova York. Não posso. Califórnia. Califórnia. Quem era o... Reeves, acho. Quem era o padrinho do filme? Tom Cruise. Tom Cruise, Vasco não. Santana. Vasco Santana? Não. Ah, já não me lembro. É o John qualquer coisa. John? Johnny Depp, acho que foi isso. John... Inglês. Ora que não é? Olha que não. Não conheço esse filme. Não conheces? Devias conhecer. Eu sei, mas não estou. Eu sei que tu sabes, Orlando, mas não sabes. Não, é Orlando. Orlando? Não era Marlon português. Marlon Brando. Ah. Sim, foi. Não faço mesmo ideia. Não faço ideia. Nunca. Que é o Marlon Brando? É um escritor? Realizador? Marlon Brando, um escritor, realizador, não posso. Qual é o maior mamífero do mundo? É o elefante africano. Africano? É o elefante. Elefante? Normalmente, um leão. Leão. É qualquer coisa. Como se chama a chanceler alemã? Merkel. Mas, não. Não me recordo o nome. Mercer, qualquer coisa. Qualquer Mercer, coisa. Mercer. Não gaguejo. Não é Mel Gibson. Mel Gibson. Anger Merkel. Está quase? Angela Merkel. Angela Merkel. Quem pintou o teto da Capela Sistina? Não sei mesmo. Não faço ideia. Não faço ideia? Essas coisas. Da Vinci? Miguel Arcanjo. Arcanjo? Que instrumento toca Maria João Pires? Canta. Ela não canta. Instrumento? Violino. Quem é Maria João Pires? Não sei quem é. Guitarra? Não acredito. Maria João Pires? Maria João Pires. Faço nem ideia, nem sei quem é. Nem sabe quem é. Já não me lembro. Como se chama o fundador da Microsoft? Não sei. O da Apple sei, que é o Steve Jones. Steve Jones coisa. Não é? Passo também. Não é o Bill. Eu sei quem é. Então. Não estou a dizer o nome, é o Gilbyte, não. Não é Bates, não. É Byte. Quantos quilos tem uma tonelada? Quilos tem uma tonelada, oh meu Deus. Há mil. Mil? Mil. Mil. São mil quilos. É, não. Sei. Não sabes? Matemática, não, meu amor de Deus. Números não. Números não. O que significa a sigla LOL? É rir-me, né? Lot of... Lochness. Fora de risos, uma coisa do género. Oh, não sei, é um sorriso. Loting out loud. É, não. Brincadeira. Quem escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo? Não sei essas coisas. Não sou católica. Não és católica? Não estou muito bem com a literatura antiga, não. Não faço ideia, não acredito em Deus, mas Moisés. Evangelho segundo Jesus Cristo? Ninguém. Os apóstolos, sei lá. João, Paulo, João. Não. Não sei, alguém da igreja, mas não sei. Já dá, pronto, há muitos tá bem. Anos. Não... Foi há muitos anos. Não sei que foi José Saramago. Não, isso não foi de certeza. Não foi de certeza. Não pode ter sido. Repita lá o nome. José Saramago. Não, o nome do livro. O Evangelho segundo Jesus Cristo. Foi ele, foi o livro, foi. Artes não é comigo. Política não é comigo. Cinema não é comigo. Informática não é comigo. Tudo que tem a ver com religião não é comigo. Cultura geral não é. Então, o que é com vocês? Artes não é comigo. Política não é comigo. Cinema não é comigo. Informática não é comigo. Tudo que tem a ver com religião não é comigo. Cultura geral não é. Fica a pergunta no ar. Eu não tive nada disso, o 12º ano. Eu vou ver mal. Maná. Se não quer que noticiemos, não deixe que aconteça. O que é certo é que aconteceu e nós fomos testar a cultura geral dos nossos estudantes. É assim, somos assim. Fazemos uma rádio aberta sem segredos. exatamente a sua música toca aqui na Onda da Manhã e você está sintonizado nos 100.2 do FM da Rádio Boa Nova. Bom dia! Presença inconfundível do Bob Marley, Could Be Love, Onda da Manhã na reta final. Ora, gostaria aqui de lembrar que a festa da rádio está aí. E se você ainda não fez a inscrição, por favor, o que é que está à espera? Portanto, amigo, não fica à espera para o último momento. Nós temos para a semana um programa fora de série. Quem não sabe e quem não se lembra de Fernando Ferreira, da RDP Internacional, um grande homem da rádio que disse a semana passada um até já. Porquê? Porque chegou a hora de sair e dizer até já. Para a semana, um especial com Fernando Ferreira. Estamos a falar-vos de Lisboa, capital do país. É o Fernando. Tantas vezes quero falar e a voz morre, mas hoje a alma vai me ajudar e o que me ocorre